Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz. Pergunta recebida pelo e-mail professorluciano@wln.com.br vem de um ouvinte com 36 anos e com muita vontade de trocar de carreira. Atualmente é enfermeiro. Diz ter experiência de 11 anos na área de saúde, mas não se sente mais atraído por essa profissão. Quer mudar e pergunta como deve proceder para uma mudança desse tipo. Olha, prezado ouvinte, há algum tempo li um anúncio de um relógio com a foto de John Travolta, o superastro de Hollywood. Ali estava escrito: John Travolta, profissão aviador, carreira ator. Você está prestes a se juntar a este superastro. Quer deixar a sua formação e carreira em enfermagem para se dedicar a uma outra carreira, que até pode estar ligada à saúde, mas numa outra atividade, como comercial ou marketing. Antes de mudar, responda a si mesmo. Primeiro, quais os meus objetivos com essa mudança? Segundo, que problemas estão me levando a tomar essa decisão? Terceiro, estou mudando pelas razões corretas ou tal qual o setor de algum hospital, alguma emergência tomou conta de mim? E quarto, em minha nova carreira, qual tipo de formação será exigida? Ou posso aproveitar alguma coisa de minha atual formação? E olha, ouvinte, de posse destas respostas, projete suas mudanças. E não fique surpreso se depois desta análise decidir seguir com a própria carreira que começaste há 11 anos atrás. Pense nisso, enquanto lhes digo, sempre avante! Você ouviu Marketing Empresarial com Luciano Steyer, na CBN Foz.